Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Quem mora aí em Rio, até lá na Bahia, onde tem uma praia. Thank you. e sempre Brasil. Olha que coisa mais linda, que cheia de graça. Ooh.